Tem o Asim? Oi, oi. Eu tô te ouvindo. Ó, configurações aqui do live do Victor aqui, né? Ah, tô te ouvindo agora. Olha a gravação aí. Ah, não tem o Asim? Viu, tá vindo alguma coisa aqui, Diego? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Uhum. Ah, que bom. Peraí, eu vou botar o fone. O que você fez? Rolou? Rolou? O que você fez? Era uma configuração de áudio aqui. Eu Bom. tô me ouvindo com um pouquinho de latência, mas é. Mas talvez se daí tu conseguir botar com a placa, né? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Rolou. Era uma configuração de áudio, tinha aquele tutorial lá que você mandou. Tá aí, então. Então gruvou. É de tipo monitoração enquanto. É não, eu vou ter que tentar botar, fazer a placa ler essa parada aí. Sim, Mas a não. parada que eu vi foi o seguinte, foi que não tem ASIO foral para Mac, manja. Não tem. E Gruvou? tá, vamos ver. Alguma coisa Assim gruvou. deve ter, né? Deixa eu pegar. Pega a gaita. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Rolou? Sim. Que massa, velho. Que os caras fazem, velho. É, alguma solução deve ter. Deixa eu pegar aí. É, eu me ouço com bastante latência, assim, na verdade. E aí, ouve bem aí? Sim. Tu tá ruim pra você? Thank you. E aí? Acho que foi, né? Tava ouvindo eu fazendo junto aqui? Beleza, Tava ouvindo sim. tu tá gravando? Rola bem, né? Rola, tu tá gravando ali ou não? Agora já parou a latência também, um É, pouco. e se tu grava? Oi? E se, se tu grava aí, grava os dois, hein? Oi? Se tu grava aí. Se eu gravo, grava o que grava, o que eu tô tocando, no caso. Tá. Por? Não, legal. Não, eu queria saber se gravava tudo, mas acho que daí tu grava aí, a gente pode gravar aqui e ver, né? Dá até pra Isso, fazer tô umas gravando e brincadeiras. mandando. É, vou ver se tem alguma coisa de monitoração em tempo real aqui pra... Tá. Oi. Não. Oi? Isso. É, vai rolar o que vai rolar, na verdade é grava só o meu. Ah, tá. Grava só o que eu toco aqui. Não, mas maravilha, vai ser lindo, velho. Vamos. Né? Você não ouviu o acordeão com um atrasinho aí? Caramba, que. Bate bem, faz uma coisa bem marcada assim. Sim, só tem que fazer rolar isso aí, cara. Tá, tem que ver. Parece que às vezes vem atrasado. Não, não é que vem atrasado, não. Eu não sei qual que é. Deixa eu ver. Não, tá bem certinho. Às vezes atrasa um pouquinho, assim, vai ser um. Maravilha, cara. Vamos. Pois é. Então já temos na mão isso aí. Vamos. Vamos combinar um dia aí. Tô largado aqui. Minha dúvida só, deixa eu ver. Vamos combinar um dia Oi? aí. É, cara, eu ouço bem atrasado o que eu falo, Oi? parece. Viu, Diego? Ô, Diego. Diego.